Se chamas por mim, eu abro fogo, corpo a corpo como um duelo da lua e do sol. Te sou bem disparado. Real e completo.